obrigado por vocês me receberem. Seja bem-vindo. Estou aqui hoje para ajudá-lo a cada um de vocês. A expandir as suas mentes e suas consciências. Pode ser que eu me enrole um pouco nas palavras, pois a comunicação de vocês é muito lenta. E coisas que eu tenho que trazer, tenho que buscar palavras. Sou zulforiano do planeta Zulfo. Minha nave está bem próxima daqui de vocês. Venho aqui hoje para poder me comunicar. Meu planeta fica há 20 anos-luz daqui. Porém, eu não levei 20 anos para chegar aqui. Tecnologias, além da compreensão de vocês, está para ser descoberta. Irmãos, muitos de nós vêm para alertar e avisar a cada um de vocês para que vocês mudem o interior, mude a vibração. Pois o astro se encontra bem perto, pois ele vem para concluir um ciclo e começar outro, e muito vem sendo avisado. Uns dão crédito. Outros, não. Pois o período dele passar está bem próximo. Fiquem atentos às mensagens de alerta. Pois a fonte não deixa ninguém desavisado. Ele alerta. Muito eu tenho que trazer. Porém, hoje serei um pouco breve. Pois o pouco que irei trazer não será compreendido por muitos irmãos deste orbe, desta dimensão. Preste atenção em todos os vídeos de espiritualidade, em todos os livros de espiritualidade que são trazidos para a expansão e alerta para vocês. Observe o que se encontram nas entrelinhas. Observe o que está em oculto atrás das palavras, pois uma palavra pode significar muita coisa. Hoje eu irei falar sobre as dimensões que se encontram dentro deste orbe. Pois não falo de dimensões de desencarnados, mas sim de encarnados. Esse planeta ainda é jovem e existe apenas 9 dimensões neste orbe, dimensões de encarnados, as chamadas dimensões encarnatórias. Irei explicar melhor. Cada dimensão são 2000 anos de diferença, de processo evolutivo de um para com o outro. E muito este orbe vem evoluindo desde a primeira dimensão. A nona vem crescendo. Este orbe é como se fosse uma escola e as dimensões são as salas. Cada sala é uma dimensão. Uma dimensão mais evoluída. Uma dimensão num processo evolutivo. E em cada dimensão, em cada sala, se encontram professores ou mentores espirituais para ajudar. Os professores de dimensões mais evoluídas dão aulas também nas dimensões inferiores, mais atrasadas, para ajudar. Meus irmãos, tudo no universo tem que evoluir. Este orbe vem evoluindo. Esta dimensão já foi primitiva. Hoje é de prova e expiação. Está a um passo de se tornar um planeta dimensão de prova e iniciação regenerada. E as dimensões que já são regeneradas darão mais um passo no seu processo de regeneração. E as dimensões que são mais atrasadas sairão de expiação para prova e expiação. Irmãos, este orbe existe um núcleo de energia, e as dimensões mais elevadas ficam bem mais próximo deste núcleo, e as mais atrasadas ficam mais distante desse núcleo. Mas aqui foi explicado que em dimensões ínfiras e de espíritos complicados ficam bem próximo do núcleo. Irei explicar que para cada dimensão o núcleo tem um significado diferente e serve para um propósito próprio. Uma das dimensões mais evoluída dentro deste orbe, alguns conhecem como Agartha, lá é um planeta corrigindo dimensão. De regeneração plena, de muito amor e luz. Vamos imaginar uma galáxia. O que se encontra no núcleo de uma galáxia? É uma bola de energia. E dentro desta galáxia, os planetas mais próximos são os mais evoluídos e os distantes são os mais atrasados. Da mesma forma, é no orbe. Existe algum problema em dizer que este orbe se chama Terra? Para vocês, não. Mas a Terra é uma dimensão dentro de um orbe. Assim como os outros planetas nesse sistema solar. Como que vocês acham que são criadas as galáxias? Nada no universo nasce grande. Será que uma galáxia já foi um planeta? Será que esse planeta já não foi uma dimensão? Encontro palavras para poder explicar o que mostra esse rapaz. O orbe, quando chega em um certo nível, as dimensões que se encontram dentro dele se tornam planetas. Esse orbe é bem jovem. Porém, um dia ele irá ter um fim, mas um fim para algo novo e grande, pois é assim que o universo rege. E assim que se nasce novas galáxias. Dimensões. Essas que irão eclodir e se tornar planetas. E o núcleo se tornará pura energia, assim como o Sol, pois o Sol não é somente calor e lava, é energia, pois muitos de vocês estão conhecendo a energia, pois muitos de vocês usam a energia solar nas suas residências. Assim é a energia do núcleo. Muito tem que ser trazido para vocês. Ou vocês acham que esse sistema solar só se encontra esses planetas que vocês conhecem? Esse sistema solar existe centenas de planetas. Porém, vocês só veem que ainda é permitido. Naves entram e saem deste orbe. Centenas de milhares. Todo instante e momento. Muito vocês têm para aprender. Meu planeta faz parte do sistema solar de vocês. Meu planeta já é bem mais evoluído que este. Por este é o motivo de dizer que a Terra, com como vocês chamam, é um planeta ainda muito atrasado. Pois é, um dos poucos que ainda existe dimensões de expiação e prova e expiação. Mas vocês não estão sozinhos. Tem sempre irmãos, professores e mentores para ajudar a vocês. Daqui a alguns milhões ou trilhões e trilhões de anos, este orbe terá bem mais dimensões. E quando chegar no limite do fim do orbe, só ficará o núcleo. E este núcleo, com suas dimensões, e aí dessas dimensões será criado novos planetas. E desses novos planetas, novas galáxias. E dessas galáxias, outras galáxias. E outras, e outras, e outras. Não tem fim. Assim é o universo. Isso é um pouco do que eu posso trazer para vocês. Peço que observem as mensagens atrás. Tem uma imensidão. Para que vocês cresçam. Observem tudo, cada palavra, cada frase, cada vírgula. Pois vocês têm que crescer pelo mérito de vocês. Que mérito vocês terão se o professor gabaritar a prova? As mensagens que são trazidas em vídeos e livros são uma prova para vocês responderem. Agindo da melhor forma que vocês podem. Para o crescimento de vocês. Sou um zulfuriano. Minha aparência é como se fosse a de vocês. Porém, vocês irão passar por vários processos genéticos de expansão. De consciência, pois a mente de vocês não suporta tudo que é necessário. Não se espantem, pois virá muitos para ajudar neste processo de vocês, pois vocês acham que tem muito tempo, porém não tem. Vigie seus pensamentos e suas ações, para que vocês sejam ingressados numa dimensão de uma evolução mais elevada. Meu planeta, não existe dimensões de prova e expiação, mas a minha dimensão já está no terceiro estágio de sua regeneração, pois a regeneração tem vários estágios e graduações evolutivas. Voltarei em breve para trazer outras informações sobre o universo, sobre este planeta, esta dimensão. Aprendam, tudo começa pequeno no universo. Tudo começa pequeno. Não queiram dar um passo além. O universo já foi um planetinha. Como assim posso dizer? A Via Láctea já foi um planeta. Já foi uma dimensão. Hoje, vocês estão aqui. Porém, poderão ser bem maiores. Só sigam os passos que são orientados pelos professores e os mentores. Fiquem em paz, que a luz da fonte criadora esteja com todos vocês. Não te pergunto.